Aí, irmão, você não vai alugar Ogum com uma pistola cromada. Violência não tá com nada. É foda, mano, mas já vi muita morte na nossa quebrada. Violência não tá com nada. Aí, irmão, você não vai alugar Ogum com uma pistola cromada. Violência não tá com nada. É foda, mano, mas já vi muita morte na nossa quebrada. A violência tá aí, tomou conta do mundo. Tá mais agressiva, gira mais que um furacão. Ela veio, tá botando terror. A população já tá passando horror, correndo risco de andar pelas ruas e tomar um tiro. Acabar grudado no asfalto, sem ter onde correr, torturado. País do caralho que não dá jeito. Vixe, crime cresce e me dói no peito. Pago água, luz, imposto. De repente acabar com uma bala no rosto por um mano que não teve estudo. Sonhou a vida toda em fazer um curso e não teve chance de vencer. Agora tá no crime pra matar ou morrer. Com um ferro na mão, pronto pra sentar o dedo. Vítima de um mundo violento. Então me diz, de que jeito vai acabar? Simplesmente, miolo de um inocente voando pelo ar. Por favor, meu Deus, acabe com a violência e proteja os filhos teus. Por favor, meu Deus, acabe com a violência e proteja os filhos teus. Violência não tá com nada. Aí, irmão, você não vai alugar Ogum com uma pistola cromada. Violência não tá com nada. É foda, mano, mas já vi muita morte na nossa quebrada. Violência não tá com nada. Aí, irmão, você não vai alugar Ogum com uma pistola cromada. Violência não tá com nada. É foda, mano, mas já vi muita morte na nossa quebrada. Muitos moleques foram criados pelas ruas. Seus pais é o crime. Morte, vingança, sangue no olho é o que define. Se o governo tomasse vergonha na cara, arrumava emprego até na marra. Esta porra de governo deixa o povo no veneno. Depois a burguesia pede paz pros mano da periferia. Ainda dizem mais que a violência é causada por nós. Favelado leva a culpa de tudo que é ruim que gira no mundo, mas no fundo eu fico preocupado cada dia que passa. A violência aumenta mais, tamo ferrado. É na minha área, tem exemplos, tô ligado. Manos que partiram pra esse lado e hoje são finados. No jornal, todo dia tem notícia, violência ataca e preocupa a polícia. Eu sabia que quando chegou a pedra ia ter correria. Isso era tiroteio e agonia já era. Uma pena, mas a periferia se tornou campo de guerra. Uma pena, mas a periferia se tornou campo de guerra, bicho. Violência não tá com nada. Aí, irmão, você não vai alugar Ogum com uma pistola cromada. Violência não tá com nada. É foda, mano, mas já vi muita morte na nossa quebrada. Violência não tá com nada. Aí, irmão, você não vai alugar Ogum com uma pistola cromada. Violência não tá com nada. É foda, mano, mas já vi muita morte na nossa quebrada. Comprou uma arma, alguém vai morrer. Mas o mundão gira, o próximo pode ser você. Tudo que se faz aqui se paga, apagou. Alguém tá na mira da bala e assim os manos vão morrendo, um matando o outro, vão deixando o exemplo. Que no crime só existe dois caminhos. Grade, caixão é o destino, então me aponta um que comete a violência e vive por muito tempo. Pode pensar bastante, lamento se te ganhei, mas nas ruas não existem leis. E assim, a dor e o sofrimento vai continuando. Enquanto eu cutuco a ferida, você fica vacilando, pensando hoje tô legal. Tem uma pá de mano, vamos pegar aquele otário e quebrar a pau. Hoje tu mata e amanhã tu morre. Os parceiros daquele que tu matou vai te dar um sacode de paciência. Enquanto não usar a cabeça, quem domina é violência. Ha, quem domina é violência. Violência não tá com nada. Aí, irmão, você não vai alugar Ogum com uma pistola cromada. Violência não tá com nada. É foda, mano, mas já vi muita morte na nossa quebrada. Violência não tá com nada. Aí, irmão, você não vai alugar Ogum com uma pistola cromada. Violência não tá com nada. É foda, mano, mas já vi muita morte na nossa quebrada.